Hoje, quarta-feira, estamos cá para vos... para vos levar alguma música que seja do vosso agrado. Triste cantor, versos

de beijos, sonhos e desejos, vindo em madrugadas novas inventadas e abrindo em rosas nuas minhas mãos nas suas, dormindo. Creio que você não gosta disto. E disto, muito menos. Então disto, nem pensar. Oops. I did it again, baby. Yeah! Isto sim, é música a valer. Todos os dias, a tua companhia. Onda Nacional. Dá-te mais, mais e muito mais. www.ondanacional.luisbandoismyradio.com Onda Nacional. Sim. Então, de novo, muito boa tarde para todos. Peço desculpa pela interrupção inicial, mas teve de ser. Os primeiros sons a rodar aqui pela Onda Nacional, pelo programa de Portugal de Les a Les, foram elas. Rita Guerra com Deixa-me Sonhar Mais Uma Vez, depois Carlos Paião com Versos de Amor e Paulo de Carvalho e Depois do Amor. Esta é a vossa melhor companhia na web, é a Onda Nacional. Emitimos a partir de www.ondanacional.listen2myradio.com. Passem também pelo nosso blog para ver as novidades em radioondanacional.blogspot.com. Vamos continuar com a música quando já nos aproximamos do primeiro terço deste programa, ou desta primeira hora. Vamos ficar agora com Concha, com o tema Bombom. Yeah.

Acabaram de rolar por aqui Concha com Bombom, depois José Mário Branco, Eu Vim de Longe, uma música bem grande, depois Lara Lee, Jura. Pois esta é a vossa rádio de preferência na web, a rádio mais ouvida. Passa pelo nosso Facebook, faz-te nosso amigo em www.facebook.com/ondanacional. Continua por aí, continuas a ouvir o Portugal de Les a Les, que passa na Rádio Onda Nacional entre as 14 e as 16 horas de segunda a sexta-feira. Transmitido também na Rádio Antena Web, das 8 às 10 da manhã. Bem, e vamos continuar com a seleção musical, desta vez com Romana e Eu Esqueci-me de Mim. Deixaste a minha vida.

noite lá outro encontro, foi tão fugaz que nem deu para ver como era o fogo que a tua boca prometeu. Pensava que a tua língua sabia a flor do jasmim, sabe a sigla de mentol, e eu gosto dela assim. Quero o meu primeiro beijo, não quero ficar impune e dizer-te cara a cara, muito mais é o que nos une que aquilo que nos separa. Ilha de Sonhos, domingo, das 21 às 23. Noites Calmas, com Nuno Soares, na Onda Nacional. Agora, aproximadamente a 10 minutos do fim desta primeira hora, acabamos de ouvir os últimos sons, foram de Romana e Esqueci-me de Mim, depois Tony Carreira, Mais Uma Noite Antes do Fim e, por fim, o primeiro beijo de Cabeças no Ar. Agora vamos ficar até ao fim do programa com Paco Bandeira e Pedro Barroso. Eu volto depois do sinal horário. Até já, volto já para a segunda hora. Estás tão perto, vejo-te enorme, cheio de medo. A qual mar é que vais estar? A qual barra do meu tempo que põe entre nós e o mar este caudal de sofrimento? Meu farol, minha água, meu tejo, meu braço de mar. Além de ti há um sol que não vejo, além tejo a cantar. Passei mundos, vi rios e frios, passaram sem fim. Tive medo das águas, dos rios, das nascentes de mim. Há quem

do trovesquinho deixar de amargar. Onda do Gabriel. De segunda a sexta-feira, das 21 às 23, aqui na Rádio Onda Nacional. Vamos mergulhar juntos na mesma onda. Os primeiros sons a rodar aqui na segunda hora de Portugal Lés a Lés foram eles: José Mário Branco com As Canseiras Desta Vida, depois Diana Basto com Grita e Florência Malhão de Agueta. Narciso Gonçalves, que realiza e apresenta Portugal de Lés a Lés. Esta é a vossa melhor rádio, a melhor, a maior preferência da web, a rádio mais ouvida. Vamos então prosseguir com Maria Clara e a Marcha da Madragoa. Desta vez, eu volto daqui a mais umas três musiquinhas, sensivelmente três, quatro músicas, para falar mais um pouquinho. A madragoa que amanhece a trabalhar, a alegria todo dia cheira a mar, e a cidade tem vontade de cantar. Lá no cais é o amor, o arraiz, que manda nas raparigas deste bairro embarcadiço. E em segredo, de manhã cedo, ensina-lhes as cantigas para cantar ao berriço. Ai, quando soa por Lisboa a pregoar, a madragoa que amanhece a trabalhar, a alegria todo dia cheira a mar, e a cidade tem vontade de cantar. A pregoar, a madragoa que amanhece a trabalhar, a alegria todo dia cheira a mar, e a cidade tem vontade de cantar. Nessa janela de águas cortadas, há trepadeiras entrelaçadas, e dentro delas, lá está Lisboa,

aqui. Onda Nacional, uma rádio do presente virada para o futuro. Aos domingos, com produção, realização e apresentação de António Marcial. E então cá estou eu mais uma vez para vos dizer quem por aqui passou. Maria Clara com Marcha da Madragoa, depois Artur Garcia com Sombra de Ninguém e Helena Tavares a dizer adeus. Não se esqueçam, passem pelo nosso Facebook, façam-se nossos amigos em www.facebook.com/Onda Nacional. Agora vamos ficar com Bela Aurora com Chama Rita. Encontrei, não sei a quem.

Então cá estamos nós mesmo no finalzinho deste programa do dia 18. Ficamos com os dois últimos, foi Marco Paulo com Maravilhoso Coração Maravilhoso, depois o grupo de Malhouce com o Vira da Aldeia. Pronto, e é assim que chegamos ao final de mais um Portugal de Les a Les, transmissão na Rádio Onda Nacional de segunda a sexta-feira das 14 às 16 horas e passa também na Antena Web das 8 às 10. É assim que Narciso Gonçalves, que realiza e apresenta Portugal Les a Les, se despede. Tecnicamente também o António Marcial. Adeus, até amanhã.